Ficheiro 47, página 382. Pousou a taça sobre a mesa e inclinou-se para a frente. Disse que a saúde de Mademoiselle Hawkins era uma das suas preocupações. Tem outras? Tenho. Bebi um pequeno gole de conhaque. Imagino que ouça falar tudo o que acontece em Paris, não é assim? Ele sorriu, os olhos negros, penetrantes e cordiais. Sim, Madonna, o que quer saber? Ouviu alguma coisa sobre Carlos Stuart? Sabe quem ele é, por falar nisso? Surpreendeu-se com aquilo. Ergueu ligeiramente a testa. De seguida, pegou numa pequena garrafa de vidro da mesa à sua frente, rolando-a pensativamente entre as palmas das mãos. Sim, disse ele. O pai dele é, ou deveria ser, o rei da Escócia, não é verdade? Bem, isso depende da sua perspectiva, disse eu, reprimindo um pequeno arroto. Ele é o rei da Escócia no exílio, ou pretendente ao trono. Mas isso não me preocupa. O que eu quero saber é: Carlos Stuart tem feito alguma coisa que pudesse levar uma pessoa a pensar que está a planear uma invasão armada da Escócia ou da Inglaterra? Ele soltou uma sonora gargalhada. Santo Deus, a senhora é uma mulher muito incomum. Faz alguma ideia de como essa franqueza é rara? Sim, admiti, mas não há nada que eu realmente possa fazer. Não sou boa a ficar a andar às voltas. Estendi o braço e peguei na garrafa dele. Então, já ouviu alguma coisa? Ele olhou instintivamente para a meia porta, mas a balconista estava ocupada a misturar perfumes para uma cliente loquaz. Pouca coisa, apenas uma menção informal numa carta de um amigo. Mas a resposta é, sem sombra de dúvida, sim. Pude ver que hesitava em definir o quanto me devia contar. Mantive os olhos na garrafa que tinha nas mãos para lhe dar tempo de decidir. O conteúdo da garrafa rolava, com uma agradável sensação, conforme o pequeno frasco revirava nas minhas palmas. Era estranhamente pesada para o seu tamanho e dava uma sensação fluida, estranha e densa ao tato, como se... É mercúrio, disse Mestre Raymond, respondendo à pergunta que não formulei. Aparentemente, qualquer que tenha sido o sentido da sua introspeção, ele decidirá a meu favor, pois pegou na garrafa de volta, despejou-a numa cintilante poça prateada sobre a mesa diante de nós e recostou-se na cadeira para me contar o que sabia. Um dos agentes de Sua Alteza andou a fazer averiguações na Holanda, disse ele. Um homem chamado O'Brien, um inepto em todos os sentidos. Como pode um agente secreto beber sem parar? Todos ao redor de Carlos Stuart bebem demais, disse eu. O que O'Brien andava a fazer? Ele queria negociar um carregamento de espadas de folha larga. 2.000 espadas. A serem compradas em Espanha e enviadas através da Holanda, de modo a ocultar o lugar de origem. Por que faria ele isso? Perguntei. Não sabia ao certo se eu era naturalmente tola ou se apenas estava bêbada do conhaque, mas parecia-me uma missão sem sentido, até mesmo para Carlos Stuart. O Raymond encolheu os ombros, empurrando a poça de mercúrio com o dedo indicador rombudo. Pode-se apenas imaginar, Madonna. O rei espanhol é primo do rei da Escócia, não é? Assim como do nosso bom rei Luís, certo? Sim, mas pode ser que ele esteja disposto a ajudar a casa de Stuart, mas não abertamente, certo? A névoa do conhaque começava a retirar-se do meu cérebro. Pode ser. Raymond bateu com o dedo bruscamente para baixo, fazendo a poça de mercúrio estremecer e dividir-se em vários e pequenos glóbulos redondos que dançavam loucamente sobre o tampo da mesa. Ouve-se dizer por aí, disse ele suavemente, os olhos ainda pregados nas gotículas de mercúrio, que o rei Luís acolhe um duque inglês em Versalhes. Ouve-se dizer também que o Duque está lá em busca de alguns acordos de comércio. Mas, por outro lado, é raro ouvir-se tudo, Madonna. Olhei fixamente para as ondulantes gotas de mercúrio, encaixando todas aquelas informações. Também Jamie ouvira o boato de que a missão de Sandringham dizia respeito a mais do que acordos de comércio. E se, na verdade, a visita do Duque tivesse a ver com as possibilidades de um acordo entre França e Inglaterra, talvez com relação ao futuro de Bruxelas? E se Luís estivesse a negociar secretamente com a Inglaterra para obter apoio para a invasão de Bruxelas, o que Felipe de Espanha estaria inclinado a fazer se abordado por um primo pobre com o poder de desviar os ingleses completamente de qualquer atenção a empreendimentos arriscados no estrangeiro? Três primos bourbons, murmurou Raymond consigo mesmo. Começou a empurrar uma gotícula em direção à outra. Conforme as gotículas se tocavam, fundiam-se, criando uma única gota brilhante como um passe de mágica. O seu dedo continuou a empurrar cada gotícula e a gota única foi crescendo. Um só sangue, mas um só interesse? O seu dedo golpeou para baixo outra vez e fragmentos brilhantes espalharam-se pela mesa em todas as direções. Acho que não, milady, disse Raymond calmamente. Percebo, disse eu com um profundo suspiro. E o que acha da nova parceria de Carlos Stuart com o Conde Saint-Germain? O largo sorriso de anfíbio tornou-se ainda maior. Ouvi dizer que Sua Alteza tem ido frequentemente às docas nos últimos tempos para conversar com o seu novo sócio, é claro. E ele olha para os navios ancorados, tão esguios e velozes, tão caros. A Escócia, de facto, fica do outro lado do oceano, não é verdade? Sim, de facto, disse eu. Um raio de luz atingiu o mercúrio com um clarão, atraindo a minha atenção para o sol cada vez mais baixo no horizonte. Precisava de me ir embora. Obrigada, disse eu. Avisa-me se souber de alguma coisa. Ele inclinou graciosamente a cabeça maciça, os cabelos oscilantes da cor do mercúrio ao sol. Em seguida, ergueu-a bruscamente. Ah, não toque no mercúrio, Madonna, avisou-me quando estendi a mão para uma gota que rolara na direção da ponta da mesa onde eu estava. Associa-se imediatamente a qualquer metal em que se encoste. Estendeu a mão e com cuidado empurrou a minúscula pelota na sua direção. Não vai querer estragar os seus lindos anéis. Está bem, disse eu. Admito que você tem sido útil até agora. Ninguém me tentou envenenar ultimamente. Não creio que você e Jamie me vão mandar queimar por bruxaria na Praça da Bastilha, não é verdade? Falei descontraídamente. Mas as minhas lembranças do buraco dos ladrões e do julgamento em Cranesmere ainda estavam vívidas. Seguramente que não, disse ele dignamente. Ninguém foi queimado por bruxaria em Paris em 20 anos, pelo menos. Está perfeitamente a salvo, desde que não mate ninguém, acrescentou. Farei todo o possível, disse eu, levantando-me para me ir embora. Fergus encontrou uma carruagem para mim sem maiores dificuldades. E passei a curta viagem até à casa dos Hawkins, meditando sobre os últimos desdobramentos. Achei realmente que Raymond me havia prestado um serviço ao espalhar a incrível história original de Jamie junto dos seus clientes mais supersticiosos. Embora a ideia de ter o meu nome associado a sessões espíritas ou missas negras me deixasse com uma certa apreensão. Também me ocorreu que, pressionada pelo tempo e acossada por especulações de reis, espadas e navios, não tive tempo de perguntar ao mestre Raymond onde o Conde Saint-Germain entrava na sua própria esfera de influência, se de facto entrava em algum lugar. A opinião pública parecia colocar o Conde firmemente no centro dos misteriosos círculos aos quais Raymond se referira. Mas como participante ou como adversário? E as ondulações desses círculos espalhar-se-iam até ao quarto do rei? Dizia-se que Luís se interessava por astrologia. Poderia haver alguma conexão, através dos obscuros canais da cabala e da feitiçaria, entre Luís, o conde e Carlos Stuart? Sacudi a cabeça com impaciência para me livrar dos vapores do conhaque e de perguntas sem sentido. A única coisa que se podia dar como certa era o facto de que ele entrara numa perigosa sociedade com Carlos Stuart, e isso já era preocupação suficiente para o momento. A residência dos Hawkins, na Rue Mallory, era uma casa de 3 andares, sólida e de aparência respeitável. Entretanto, a conturbação interior era evidente até para o observador casual. O dia estava quente, mas todas as persianas estavam completamente cerradas contra qualquer intrusão de olhos curiosos. Os degraus não tinham sido esfregados de manhã e as marcas de pés sujos manchavam a pedra branca. Nenhum sinal de uma cozinheira ou empregada à frente da casa para comprar carne fresca ou trocar mexericos com os vendedores de rua. Era uma casa preparada contra um desastre iminente. Sentindo-me como o arauto do fim dos tempos, apesar do meu vestido amarelo relativamente alegre, mandei Fergus subir os degraus e bater à porta por mim. Houve uma troca de palavras entre Fergus e quem quer que tivesse aberto a porta. Mas um dos melhores traços de caráter de Fergus era a sua incapacidade de aceitar um não como resposta. Pouco depois vi-me frente a frente com uma mulher que parecia ser a dona da casa e, portanto, a senhora Hawkins, tia de Mary. Fui forçada a tirar as minhas próprias conclusões, já que a mulher parecia demasiado transtornada para me ajudar com qualquer tipo de informação tangível, como o seu nome, por exemplo. Mas não podemos receber ninguém, exclamava ela sem parar, olhando furtivamente por cima do ombro, como se esperasse que a forma volumosa do Sr. Hawkins se materializasse de repente atrás dela, repreendendo-a. Quer dizer, não a vim visitar a si, disse eu com firmeza. Quero ver a sua sobrinha, Mary. O nome pareceu lençá-la em novos paroxismos de alarme. Ela não está a sentir-se bem. Suponho que não esteja mesmo, disse eu pacientemente. Ergui a minha cesta para que ela a visse. Eu trouxe-lhe alguns remédios. Você não é Havers, mulher, disse Fergus no seu melhor sotaque escocês. Ele via esse espetáculo de insanidade com desaprovação. A empregada diz que a moça está lá em cima do seu quarto. Ótimo, disse eu. Vai à frente, Fergus. Sem esperar por mais nenhum encorajamento, ele agachou-se, passando por baixo do braço estendido que barrava o nosso caminho, e desapareceu nas profundezas sombrias da casa. A senhora Hawkins virou-se para ele com um grito incoerente, o que permitiu que eu passasse por ela. Havia uma criada de guarda do lado de fora da porta de Mary, uma mulher robusta e decidida, com o avental às listas, mas ela não ofereceu qualquer resistência diante da minha declaração de que pretendia entrar. Ela sacudiu a cabeça tristemente. Não consigo ajudá-la em nada, madame. Talvez a senhora tenha mais sorte. As suas palavras não eram nada promissoras, mas não havia muita escolha. Ao menos não era provável que eu causasse algum mal. Ajeitei o vestido e abri a porta. Foi como entrar numa caverna. As janelas estavam cobertas com pesadas cortinas de veludo castanho, completamente cerradas contra a luz do dia. E qualquer luz que se infiltrasse por alguma fenda era imediatamente extinta na camada de fumo suspensa no ar proveniente da lareira. Respirei fundo e soltei o ar no mesmo instante, tossindo. Não houve qualquer movimento da figura na cama. Uma forma pateticamente pequena e curvada sob uma coberta de penas de ganso. Sem dúvida, o efeito da droga já se tinha dissipado por aquela altura. E ela não podia estar ainda a dormir, depois de toda a algazarra no corredor. Provavelmente fingia, para o caso de ser a sua tia que estivesse de volta com novas arengas incoerentes. No seu lugar, eu faria o mesmo. Virei-me e fechei a porta com firmeza na cara deplorável da Sra. Hawkins. Depois, aproximei-me da cama. Sou eu, anunciei. Por que é que não sai daí de baixo antes que fique sufocada? Claire, ah, Claire, graças a Deus. Pensei que nunca mais haveria outra vez. O meu tio disse que você estava na prisão. Disse que... Calma. Consegui soltar-me das suas mãos e forçá-la para trás o suficiente para dar uma vista de olhos no seu rosto. Estava afogueada, suada e descabulada por se esconder sob os cobertores. Mas, fora isso, parecia bem. Os olhos castanhos estavam arregalados e brilhantes, sem nenhum sinal de intoxicação próprio. E, embora parecesse nervosa e assustada, aparentemente uma noite de sono, associada à resistência própria da juventude, haviam sanado a maior parte dos seus ferimentos físicos. Os outros é que me preocupavam. Não, não estou presa, disse eu, tentando estancar as suas perguntas ansiosas. Obviamente não, embora não seja por falta de empenho por parte do seu tio. Mas, eu disse-lhe, começou por falar. Depois gaguejou e baixou os olhos. Pelo menos eu tentei dizer-lhe, mas eu... Não se preocupe com isso, tranquilizei-a. Ele estava tão transtornado que não ouviria nada do que você dissesse. De qualquer modo, não faz diferença. O que importa é como se sente. Afastei-lhe os espessos cabelos escuros da testa e olhei-a minuciosamente. Estou bem, respondeu, engolindo em seco. Eu sangrei um pouco, mas parou. A pele clara das suas faces ficou ainda mais vermelha. Mas ela não baixou os olhos. Eu... está dorido. Isto passa? Assim passa, disse eu delicadamente. Trouxe algumas ervas para si. Devem ser preparadas em água quente e, conforme a infusão esfriar, pode aplicá-la com um pano ou sentar-se numa tina se houver uma à mão. Isso ajudará. Tirei os saquinhos de ervas da minha bolsa e coloquei-os sobre a mesa de cabeceira. Ela acenou com a cabeça, mordendo o lábio. Obviamente havia mais alguma coisa que ela queria dizer. A sua timidez natural lutando com a sua necessidade de confidência. O que é que se passa? Perguntei da forma mais pragmática possível. Eu vou ter um bebê? Deixou escapar num fogo, só erguendo os olhos apreensivamente. Você disse... Não, respondi com a voz mais firme que consegui. Não vai. Ele não pôde... terminar. Nas pregas da minha saia, cruzei os dedos, esperando fervorosamente estar certa. As hipóteses eram muito pequenas, mas essas excentricidades aconteciam. Ainda assim, não havia razão para assustar, ainda mais com uma fraca possibilidade. O pensamento deixou-me ligeiramente tonta e enjoada. Poderia tal acidente ser a possível resposta ao enigma da existência de Frank? Afastei a preocupação da mente. Um mês de espera iria confirmar ou dissipar a ideia. Está quente como um forno aqui dentro, disse eu, abrindo os laços junto à minha garganta para respirar melhor. E uma fumarada como na entrada do inferno, como meu velho tio costumava dizer. Sem saber o que lhe dizer em seguida, levantei-me e andei pelo quarto, afastando cortinas e abrindo janelas. A tia Helen disse que eu não devo deixar que ninguém me veja, disse Mary, ajoelhando-se na cama enquanto me observava. Ela diz que estou desonrada e que as pessoas me vão apontar na rua se eu sair. É bem provável, os abutres. Terminei de arejar o quarto e voltei para junto dela. Isso não significa que precise de se enterrar viva e sufocar por causa disso. Sentei-me ao seu lado e reclinei-me na cadeira, sentindo o ar fresco soprar pelos meus cabelos, enquanto varria o fumo do quarto. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, brincando com os saquinhos de ervas sobre a mesa. Finalmente, ergueu os olhos para mim, sorrindo corajosamente, embora o seu lábio inferior tremesse um pouco. Ao menos não vou ter de me casar com o Visconde. O meu tio disse que ele agora jamais me aceitará. Não, acho que não. Ela abanou a cabeça, olhando para o quadrado de gaze enrolada no joelho. Os seus dedos remexeram tanto o cordão do saquinho que uma das pontas soltou-se e alguns farelos de vara de ouro caíram sobre a colcha. Eu costumava pensar sobre isso. O que você me contou sobre como um homem parou e engoliu em seco. E eu vi uma lágrima solitária cair sobre a gaze. Acho que não suportaria que o Visconde me fizesse isso. Agora já aconteceu e ninguém pode desfazer o acontecido. E eu nunca mais terei de fazer isso outra vez. E Claire, o Alex nunca mais falará comigo, nunca mais o verei, nunca mais. Deixou-se cair nos meus braços, chorando, histericamente, espalhando as ervas. Aconcheguei ao meu ombro, dando-lhe umas palmadinhas nas costas, murmurando palavras tranquilizadoras, embora também tenha derramado algumas lágrimas que caíram sem serem notadas no brilho escuro dos seus cabelos. Irá vê-lo outra vez, murmurei. Claro que sim. Não vai fazer diferença para ele. É um bom homem. Mas eu sabia que faria diferença. Eu vira a angústia no rosto de Alex na noite passada. E na ocasião achei que se tratava da mesma compaixão desarvorada pelo sofrimento que eu vira em Jamie e em Murtagh. Mas desde que soube do amor professado de Alex Randall por Mary, compreendi o quanto a sua dor era muito mais profunda e o seu temor. Ele parecia um bom homem, mas também era pobre e jovem, com uma saúde frágil e com poucas hipóteses de progresso. Tudo o que tinha dependia inteiramente da boa vontade do Duque de Sandringham, e eu tinha poucas esperanças de que o Duque visse com benevolência a ideia da união do seu secretário com uma jovem desonrada e arruinada, que agora não tinha nem ligações sociais, nem um dote em seu favor. E se Alex conseguisse encontrar a coragem de se casar com ela, apesar de tudo, que hipóteses teriam? Sem dinheiro, expulsos da sociedade educada e com o hediondo facto do estupro ofuscando o conhecimento um do outro. Não havia nada que eu pudesse fazer, além de abraçar e chorar com ela pelo que fora perdido. Já anoitecia quando a deixei. As primeiras estrelas surgiam em pequenos pontos brilhantes acima dos canos das chaminés. No meu bolso levava uma carta escrita por Mary, adequadamente assinada por testemunhas, contendo o seu depoimento sobre os acontecimentos da noite anterior. Uma vez entregue às autoridades competentes, deveríamos, pelo menos, não ter mais problemas com a lei. Ainda bem. Havia muitos problemas a aguardar-nos noutros setores. Atenta, desta vez ao perigo, não fiz qualquer objeção à oferta contrariada da Sra. Hawkins para que eu e Fergus fôssemos levados para casa pela carruagem da família. Lancei o chapéu sobre a mesa de jogo no vestíbulo, observando a grande quantidade de recados e delicados ramalhetes que transbordavam da bandeja sobre ela. Aparentemente, ainda não éramos párias, embora as notícias do escândalo já se devessem ter espalhado há muito tempo pelas camadas sociais de Paris. Com um gesto vago, descartei as perguntas ansiosas dos criados e subi as escadas para o quarto, tirando descuidadamente as roupas externas ao longo do caminho. Sentia-me demasiado esgotada para me preocupar com o que quer que fosse. Mas, quando abri a porta do quarto e vi Jamie recostado numa poltrona junto à lareira, a minha apatia foi imediatamente suplantada por uma onda de ternura. Os seus olhos estavam fechados e os seus cabelos espetados em todas as direções. Um indício seguro de turbulência mental. Mas ele abriu os olhos com o leve ruído da minha chegada e sorriu para mim, os olhos claros e azuis, à luz cálida do candelabro. Está tudo bem? Foi tudo o que ele murmurou para mim, tomando-me nos braços. Estás em casa. Ficámos em silêncio enquanto nos despíamos um ao outro e finalmente isolámo-nos do mundo, cada qual encontrando um santuário silencioso e desejado nos braços um do outro.